Bruno 161, decolado aos 3 linhas, chama o controle, ano 208, bom. Controle 208, bom dia, 1161. Controle Salvador, bom dia, com 1161. Perfil da EA, passa 1300. Bono 1161, contato radar na decolagem, sua via saída da EL transição Motiva, para o nível 360. Da EL Leda Motiva para o 360, 1161. Controle, é possível voar Motiva, gol 1161. Aguarde coordenação com o centro. Entendi. Gol 1161, estou autorizado a presença, voar direto Motiva. Direto Motiva, 1161, obrigado. 63 a bordo, 420. de autonomia alterna com... Tá 3601 autorizado, táxi via Pati 1, Nova Zíndia, ponte para a pista no 0, chama 11895, QNH 10 com nós. QNH 29, táxi, ponte para a 11895, é 169 a bordo, corrigindo, 169 a bordo. E no ponto de espera, chame a torre 118.95. Gente, 169. Chama agora o centro Recife, 125 décima 1, no alterno 133 décima 1, 95. Recife, 125, 133, 95, gol 1161. Bom dia, TAM 3601, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. TAM 3601, autorizado linhado e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 059. Aí decola da 10, 3601. Confirma decolagem do 1-0, TAM 360. Gate TAM 360, no vento, no 60 grau 06. Controle Salvador, bom dia, 3601. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3601, Tael, Leda Motiva. Passa 1400. Operação 3601, contato radar na decolagem, sua via saída Tael, transmissão Motiva, fora nível de voo 360. Tael, Motiva 360, quanto está de voo, Tael? Pode voar da Elta 3601? Está direto, Leda. Confirma, por gentileza? Está direto, Leda. Opa, grato, vai voar direto, Leda, 360. Azul Alfa de Yankee, Yankee, tem autorização de rebote, 4-6 para o 4-1, 2-4 número 3. Alfa X-Ray Yankee, chame para ingresso no pátio 1. Alfa de Yankee, reportar o 4-3 no pátio 1. 3601, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 9. 251-3395, bom dia. Autorizado, chame e finaliza o reboque. Ok, reportaram até. tarde. Salvador, bom dia, 6258, né? Confirmando, Otan. Salvador, Oxalá 6251. Oxalá 6251, prossiga. Bom dia, com a Delta 320 para Guarulhos. Bom dia, Oxalá Delta, confere, um minuto para cópia. Oxalá 6251, copia. Dois cinco no copia. Alfa Romeo 251, copia. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via peso Luno 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, Dael Leda Motivan. Transponder 5407, controle Salvador 120, décima 8. Romeo 251, né, autorizado 360, Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, decolagem no 0, curva da direita, Dael Leda Motivan, 5407, 1208. Alojamento correto, chame pronto para o estacionamento, chame 6251. Parado. Bom dia, 9267 da TAM. Bom dia, 9267 para Serra Bravo, Romeu Juliette, aguarde um minuto, cópia. Aguardando. Adiante. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Juliette, via pêndulo 44, conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael Leda Bidev. Transponder 5410, controle Salvador 120, décima 8. O 9267, autorizado RJ 360, pêndulo 44, decolou no zero, direita, Dael Leda Bidev. 5410-208, 9267 na posição 8. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento 9267. Obrigado. Salvador, bom dia, Elton 3171, Centro Delta. Formação Eco em curso, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, via Upslu 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista 10, curva direita, da El Leda Motiva, transponder 5422, controle Salvador 120, décimo 8. Autorizado 320. Para Guarulhos, Embalada 10, Lua Direita, Seta da El, Linda Mocha, Interceptando, Zulu 10, até Taubaté. Responder 5422, controle 120, décima 8, vai. Garantir a informação, é do Tan 3171. Do 3171, confirme a transição. Da El, Linda Mocha, confirmo. Afirmativo, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamará o Tan 3171. Para direcionamento 9267 da TAC. Autorizado, chama o táxi. Táxi, forte. Europa 083, Coca Dent Clear, Bom Ferrado, down to 4000 feet, Venet 1019. 1019, clear 4000 feet, Bom Ferrado, Europa 083. Russian MCSC. Taxi 9267, com 169 a bordo, 4 horas, autonomia alterna Campinas. 9267, taxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 e taxi Índia no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, QNH 1019. Até o ponto de espera da 10, parte 1 Índia, 295, 9267. Autorizado, chama o contacto, China 6251. Boa, 9267. Pistão 9267, autorizado a anear e decolar. Pistão 0, vento 960, grau 59. Anear e decolar 0, 9267.